da bucetada na pia. Ah, olha da piroca dando a buceta dela na via safada, ela quer seduzir. Peteta salvando a via safada, só vira serena pra se redimir. Todos amigos te pedem pra cedo, salva na via, agora pode falar. Hoje pode arrebentar. Quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa. Quem que ela é? Gostosa. Quem que ela é? Gostosa. Ela passa se enfrentando, bucetinha, puxa maluca.